também vi Judas trair por 30 moedas. Eu vi Davi se tornar rei e uma pequena pedra. Eu vi a luz que veio ao mundo e o mundo amou as trevas. Focado, iludido por algumas moedas. Vi o Senhor que vos cego, o Senhor que o faz ver. Também vi lados opostos, só um tinha poder. Eu vi as drogas, as armas, eu vi muito prazer. Nos holofotes de ilusão o mundo se perder. E pode pá, e mesmo chegando aos pedaços vi uma luz resplandecer. O Senhor Jesus me aproximei, eu me ofusquei perante ao rei, o rei de toda a glória. No bom pastor me edifiquei. E hoje eu sei o quanto vale a pena estar perto de ti. Eu vi a lei, o quanto vale a pena te seguir. Seu calvário, eu fui comprado e ungido pelo sangue do cordeiro. Fui levado ao monte e erguido por guerreiro. Vi batalhas, mas fui forte, descendente de Abraão. Vi a estrela de Davi, a estrela de Salomão. O batismo é de fogo, como já dizia João. Sou guerreiro de Judá com espírito de leão. Ungidos pela fé, hoje estamos aqui. Os guerreiros de Cristo não podem desistir. Ungidos pela fé, por aquele que para o homem que Deus não briga mané. Falta o amor nos corações, vejo luta por milhões. Muitas ambições que só nos leva às prisões. Espiritual, canal, sobrenatural. Mas Jesus nos deu sua vida pra nos livrar do mal. Não é normal, maluco, tirar a vida do irmão. Só Deus tem esse método, preste muita atenção. Vá para Cristo e terás a vitória, porque é dele o poder pra te levar pra glória. Busque ao Pai e ganha o paraíso. Então se livre do grande dia, o dia do juízo. O apocalipse tá aí, o fim dos tempos tá aí. Vem pra Cristo prosseguir, então se livre do fim. Que não é desejo do bom Deus, mas sim do diabo. Que é te ver ardendo em fogo, maligno e odiado. Ungidos pela fé, hoje estamos aqui. Os guerreiros de Cristo não podem desistir. Ungidos pela fé, por aquele que nos mantém de pé. Ungidos pela fé, hoje estamos aqui. Os guerreiros de Cristo não podem desistir. Ungidos pela fé, por aquele que nos mantém de pé. É, assim que é. BG, Alto MC, MC Canguru, Gé Produções. Unidos por um propósito maior, unidos pela fé. Glória a Deus. Aleluias.